te encontrar, flutuar na fina poeira do ar, feito arte, feito parte, paisagem, pintura, miragem. Eu sei que o medo não faz sentido, eu sei que o mundo tem que ser vivido bem de perto, não tão distante assim. Suas mãos apertam o meu coração. Eu sei que o mundo não faz sentido, eu sei que tudo tem que ser vivido. Ver de perto, não, não tão distante assim. Voltamos a nos reunir, então, nós três, na chuva, no corisco ou no trovão. Quando no fim de toda essa corrida a batalha estiver ganha e perdida, e nós já estamos indo, e o que é bom será mal, e o que é mal será bom.